posição, guardando a manutenção, retirar o trator, senhor. Ok, seja. Assim que for possível, a gente informa o senhor aí, prossegue em chão para táxi. Apenas a manutenção da companhia do solo funciona. Coordenação, precisa de alguma outra coordenação a ser feita? Não, não, já foi solicitado um outro trator para rebocar esse trator que está aqui na nossa frente, que está quebrado. 57, agora eu estou perguntando se é a própria manutenção do solo que faz a... passa a solicitação ou quer que eu entre em contato com alguém, não sei. Não está necessário, senhor. Já foi feita a coordenação na sequência da companhia. Por isso, eu já estou informando o solo para manter ciente. Ok, grato. Agora. Solo Salvador. Bom dia, voo 1173. Causa ponto 4. Autorização Guarulhos 380. Ciente da informação aqui. O 1973 confirmando o nível que possui 360, aceito ou aguarda a coordenação? Eu copio a 360. O 1973 autorizado Guarulhos, via peso 10, Tabaté, nível 360, saída da aero, transição módica, primeira curva direita, transponder 5043. Autorizado São Paulo, Guarulhos. No nível 360, aerovia Presulu 10, Taubaté. Decola da 10 com curva direita da Elmotiva 5043 no transponder e o controle 1208, voo 973. Correto, com o TGV até ponto push, voo 973. Bateremos 73. Salvador, o Gol 973 para um pushback e acionamento. Autorizado, pushback e acionar, boa táxi, Gol 973. Livre, reporteirão, táxi, Gol 973. Solo Salvador, o Gol 1973 para o táxi com 181 no PLB. Temos 4 horas e 16 de autonomia, alternando o Galeão. Gol 1973, autorizado táxi via Índia, ponte para a frequência 1985, nível 104. E a Índia, ponto de espera, 1895, Gol, o nono, C3, 1014, obrigado. Solo, tá, 3520, agora a situação já foi resolvida para o táxi. 3520, com 79 a bordo, alterando o Maceió com 230. 3520, livre táxi, a Índia, no ponto de espera da 10, frequência 1985, nível 104. 14 em frente, 295 espera, agradeço a atenção, 3520. Torre Salvador, bom dia, Gol 973, aproximando do ponto de espera, Gol 90, pronto. Gol 973, autorizado, a linha de colapso do 0, vento 120 graus, 069. Autorizado, Arinha e decolar 1-0, Gol 973. Salvador, OTAN 3520, passo ponto perdão no 0 ponto, boa noite. 3520 autorizado, ele mantém pista no 0. Ele mantém pista no 0, OTAN 3520. Nuno 73, decolar 226, controle Salvador 120 da sinal 8. 208, boa, Nuno 73, obrigado. Salvador. Bom dia, boa, Nuno 73, decolou da El. Boa, Nuno 73, contato radar Cibão 3620, após 2000 pés, vai direto Leda, após Leda, Motiva. 2000 Leda, pós Motiva, o Nuno 73, obrigado. Zero da colagem 27, controle Salvador 20 da 18. Vou chamar o controle da 3520, bom dia. Controle, bom dia, da 3520. Está sob contato radar sobre o 370. Presente Oijama, após Jama, Aracaju. Na presente Jama, após Aracaju, ao 370. Está 3520. Controle Salvador, gol 1973, solicita proa de Motiva devido a formações. Parte coordenação com Recife, gol 1973, mantém da proa de Leda. Aguardando o gol 1973. Gol 1973, autorizado a presente, direto Ognave. Ognave, obrigado. Salvador, eu estou com 2806, bom dia, ajuste padrão 1013. 2806, Onda 73, chame Recife, 12590, ao teto 2283. Foi entendido, 1251, 128, 15, gol 1173. 12835, 35. 2835, gol 1173. Stan 3520, chame Recife, 12545, alterna 126, decimal 85. Stan 3520, bom dia. Sim. no meio, está autorizado o sinal do R9, a participação do 366. Autorizado R9 no 0, vai tomar 366, 338 no meio. Isso, 366, 338 no meio. 38 no meio, completa final do R9, torre 9895. Completa 9895, 338 no meio. 2 Salvador, 338 no meio, final R9 no 0. Pista 38, 1-6. Pouso autorizado, pistona 0, vento 08, 0 graus, 029. Autorizado, pouso na 1-0, da 38, 1-6. Das 38, 1-6, solo ao 50, libera a direita, mantém essa frequência, Alfa, Juliette, portão 8. Direita, Alfa, Juliette, 08, não se escuta, da 38, 1-6. Salvador, tem um voo, Golfo Tango Bravo. Golfo Tango Bravo, prossiga. Golfo Tango Bravo, parte 3, posição em Brasil. É, solicito autorização para agir os motores na taxiway entre a Santos e a Golfo. Golfo Tango Bravo, ciente, inicia o reboque. Autorizado a ficar entre a Fox e a Golf. Chama para o retorno. Golfo Tango Bravo, vamos parar para a retorno.